Quando o sol se for e mais um dia terminar enfim, será que você lembrará de se lembrar de mim? Flor nascer em seu jardim, será que você lembrará de se lembrar de mim? Quando a minha voz se fizer ouvir seu coração, será que você olhará enfim na minha direção? Para o céu. Jesus.